te amei, você é meu. Me one day I loved you. A noite está fria, não deixe seu corpo se encobrir. Encoste em mim, toque nos seus braços, quero dormir. Me abrace e me beije, deixa o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixa o silêncio falar por nós dois. The night's cold, don't leave your body uncovered. Lean against me, because I want to sleep in your arms. Hug me and kiss me, leave the future for later thinking. Don't say anything, let the silence speak for both of us. Me este amor amanhã pode até acabar, sabendo que nesta noite, depois desta noite ao seu lado, que importa sofrer, o que leva a certeza que um dia amei você. Tomorrow, knowing that tonight, after this night, a noite está fria, não deixe seu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir. Me abrace e me beije, deixe o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Anarisco, don't leave your body uncovered. Lean against me, because I want to sleep in your arms. Hug me and kiss me, leave the future for later thinking. Don't say anything, let a silence speak for both of us. Um dia chegou, vou olhar, vaga a terra, o tal mar. Só pelo que meu sedoite é bom deixar mais baixado. E quando é só gerei, tenha a certeza que um dia amei você. Me este amor amanhã até acabar, sabendo que nesta noite, depois desta noite ao seu lado, que importa sofrerei. Tenha a certeza que um dia amei você. I love you.